lado tudo que eu tô fazendo. E do nada eu tô sorrindo, olhando pro vento, lembrando de cada detalhe que rolou. Do encontro na calçada até seu cobertor, me conta qual é o teu segredo. O que cê tem na receita do seu beijo que me deixou louco, louco, louco. Agora eu sou todo, todo, todo seu. Certeza só pode ser presente de Deus. Lararararara. É amor que chama, né? Tô viciado no seu beijo, apaixonado da cabeça ao pé. Na gente eu boto fé, eu boto fé. É amor que chama, né? Tô viciado no seu beijo, apaixonado da cabeça ao pé. Na gente eu boto fé. Lucas Luco! Paro tudo que eu tô fazendo. Do nada eu tô sozinho olhando pro vento, lembrando de cada detalhe que rolou. Do beijo na calçada até seu cobertor, me conta qual é o teu segredo. O que cê tem na receita do seu beijo que me deixou louco, louco, louco. Agora eu sou todo, todo, todo seu. Certeza só pode ser presente de Deus. Canta aí, Rio. É amor que chama, né? Tô viciado no seu beijo, apaixonado da cabeça ao pé. Na gente eu boto fé, eu boto fé. É amor que chama, né? Tô viciado no seu beijo, apaixonado da cabeça ao pé. Na gente eu boto. Só balança, gente, só gente, balança, vai. Balança, balança. É amor. Tô viciado no seu beijo, apaixonado da cabeça ao pé. Na gente eu boto fé. Coisa é linda, velho. É amor que chama, né? Tô viciado no seu beijo, apaixonado, apaixonado da cabeça ao pé. Na gente eu boto fé. Eu boto fé. Gente, eu boto fé. Aí sim, senhoras e senhores, agora sim, Lucas Luco!